Você já parou para pensar quantos litros de água são necessários para produzir a sua roupa, o seu alimento e até mesmo o seu aparelho celular? Todos os anos, o Brasil exporta cerca de 112 trilhões de litros de água. Esta água vai para outros países em forma de produtos, como carne, frutas, grãos e outras matérias-primas. A água é essencial para a nossa vida e ela está em tudo o que consumimos. Por isso, repense seus hábitos. Fique de olho, água é direito, não é mercadoria. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.